Ô, meu truta, minha visita atracou aí, ó. Vou descer ali na gaiola. Falou, meu filho. Falou. Boa visita pra você aí. Pô, Luciana, 11h15, você entrou agora, o que que tá acontecendo aí fora, meu amor? Ô, Valtinho, até que enfim, consegui entrar aqui dentro, mó sofrimento, acho que tem um monte de funcionário novo aí, até espelho tá pondo na gente, isso é uma humilhação. Eu não aguento mais essa vida não, ou você muda quando você sai daqui, ou então eu vou parar. Tá bom, calma, calma. Não rala mais contigo não. Tá bom, calma, relaxa. Feliz do louco que não corre, encontra alguém que completa e absolve os problemas que tem. Seja na tristeza ou na felicidade, que não te deixa falando, nem atrás das grades. Te perdoou mesmo sentindo a dor da ferida. Mais uma chance, mais um erro na vida bandida. Acredita viver tudo que viveu no passado. Ser feliz com quem ama ao lado. Eu tô pensando seriamente em rever o que fiz. Ela não merece ser infeliz. Ou uma carta perfumada escrita à mão. Mais do que nunca, o crime é só ilusão. Não quero ter que ver mais você chorar. Sair de casa sem saber quando vou voltar. Se vou voltar por conta própria dentro de um caixão. Se vou ficar por mais 6 anos dentro da prisão. Tô descobrindo realmente como é amar. Mulher assim é rara. Bom foi te encontrar. Bom, já tô indo, Valtinho. Tá bom, meu amor, vai até com a semana Deus. Que vem, se eu conseguir vir aí de novo. Porque tá difícil eu te na amo. Rua. Tá bom, e você juízo aqui dentro, tá que bom. Eu tô fazendo pode a correria dentro do que eu aí. Posso lá fora. Os meus processos lá. E o Kaique, não liga não, que ele tá te estranhando, fiquei magoadão, quando você sair mas... pro mundão aí, ele volta a te tomar com você de tá novo. Tá bom, né? Te chamar mal cota sem ver ele, né, gato? Até a semana que vem, tchau, fica com Deus, tá aí. Tá bom, tchau, amor. Pesadelo minha sola o tempo inteiro. Lá fora tá problema de arrumar emprego. Até mesmo pra quem não esconde um passado. Ao contrário de mim, ex-presidiário. Bateu uma depressão, sábado que passou. Minha mulher trouxe meu filho e ele me estranhou. Não pode entender, ainda é muito novo. Que seu pai apostou alto, perdeu no jogo. Naquela cena que foi dada, ação terrorista. O gerente deu pra trás, delatou a fita. Da trairagem, a pilantragem, né? Cristo se livrou. Imagina eu, mero pecador. Não quero repetir toda essa merda de novo. Eu vou sair daqui e virar o jogo. Até quando eu tenho que ser o dente da engrenagem? Ou simplesmente um soldado a mando da maldade? Que só destrói tudo e todos ao redor. Que vira e mexe, sempre está numa pior. O que restou aqui, o que sobrou ali. Ei, mano, diz pra mim. Então por que é assim? A ilusão no crime se tornou um marco. E lentamente me puxa dentro de um buraco. Faz odiar todos que eu mais prezo. E faz sofrer aqueles que eu mais venero. Por Deus que eu tô disposto a fazer diferente. As pessoas mudam, você entende. Todo ser tem o seu dia, sua hora H. Já abusei demais, é hora de parar. 6 anos na direta, a mesma rotina. 6 anos na direta, minha mulher na fila. Hoje eu tô aqui e amanhã sabe lá. Mulher assim é rara, bom foi te encontrar. Oi, alô, oi Luciana. Oi, Valtinho. Oi, meu amor, como é que você tá? Cheio de saudade. E aí, você vai vir me ver esse final de semana? Eu vou ver se eu consigo fazer um serviço aí pra me levantar um dinheiro pra me te ver, porque... Poxa. Tá difícil. Mas e os parceiros, não chegou aí não? Seus parceiros a gente corre atrás só dá perdido, nunca tem, tá difícil. Nunca chega junto não. Caramba, tô morrendo de saudade de você, meu. E os meninos? Tão bem, tô te mandando um beijo. A Catherine tá aqui te mandando um beijo e um abraço. E o Kaique também. Mas tenha paciência aí que eu vou ver se eu consigo te ver. Mas quando? Então, se der no mês que vem, eu vou te ver aí, tá? Tá bom, meu amor. Seja como Deus quiser. Tchau. Tchau. Palavras ditas dentro de um sábio terreiro que Deus habita. Somente quem é verdadeiro, o ditado diz, um por todos e todos por um. Mas aqui é raridade encontrar algum. Não quero ter um fim trilhando nessa vida. Mas aí, boa sorte pros manos que ficam. Minha mulher, meu filho é prioridade. Ainda é cedo, tenho chance numa faculdade. O crime hoje em dia tá mó podridão. E quem te mata, às vezes chama de irmão. Puxa o gatilho e bate palma pra você. Vai no velório, vê sua mulher sofrer. Parei no tempo, há tempo de raciocinar. E quer saber? Aqui não é o meu lugar. Cruzeiro do Sul, 2630, Carandiru. O cômodo do inferno, saudade e lembranças eu tenho de você. Quando será que eu vou te ver? Contagem, senhor. Nome e matrícula. Ai. Walter Rosa Ferreira Filho, senhor. 135753. Ok. Caralho, barato é louco mesmo.